319, após a aeronave da companhia na curta final, ali mantendo zero. Faz o tráfego de ponta, já bateu no zero, será que é zero? O 5, vento no 20 graus com 8 nas, altímetro no 020, reparte fora do solo. Decimal 1, alterna 133, decimal 25. Decimal 25, 1, 133, 25, dado. É 250, solo 04, leva direita, solo hoje em 121, decimal 1. Leva direita, 211, chorame a 250. Guardião 05, fora do solo. Guardião 05, decolada 05, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, grato. Via 319, na linha decolada 10, vento 130 graus com 7 nós. Controle Salvador, Guardião 05. Tem que prosseguir. Guardião 05 da falada do Parque do Graeb para patrulhamento ao centro da cidade. E7 está ali para seguir para o centro da cidade na escuta do controle, Guardião 05. Escuta permanente controle, Guardião 05. Ali, mantendo 7. Meia 319, decolado ao 06, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, pegado. Controle Salvador, Xerém 63, ONU 1, na cruzão do Rio Pés. Tá aí, Neda. Xené 6311, no contato radar 3 Adael. Cidade boa Adael, 6311. Direita pro Adael, 6311. Direita Adael, obrigado. Zero 04, livre decolar da 17, vento no 30 graus com 8 nós. Decolado ao 07, confirma o comandante. Capitão Gouveia. Muito grato, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, grato. Controle Salvador, muito bom dia, Guardião 04, decolou da 107, na sua escuta. Guardião 04, o nome é o PES. Inicialmente mantém, vai ser direto na estrada presente. O Guardião reporta que parou sobrevoo na região de Amargosa e Castro Alves após o infante. Manterá de 500 a 1.000 AGS. Ok, gente. Então mantenha o corredor Axé, reporte farol da Barra, Guardião 04. Corredor Axé, reporte farol da Barra, 04. Bravo Luiz, confirme posição. Bravo Luiz, para o retorno, Bravo que Luiz. Controle. O Bravo que Luiz que controle. Bravo que Luiz que controle. tráfego próximo ao pedágio na Estrada do Coco, a 500 pés, a aeronave é um helicóptero. Esse tráfego encontra-se a 500 pés. M3-1-1, chama Recife, frequência 125-1, alterna 133-25. 251-3325, chama M3-1-1, obrigado. Guardião 04, se estimado é pouso em Lençóis. Afirmativo, pouso em Lençóis. Está estimado o tempo total de voo de 3 horas. 3 horas, sim, entendo. Está passando para o outro lado. Sente, Guardião 04, frequência livre, coordenação. Frequência livre, bom dia. Tráfico Lisk, ciente, corredor Interlagos, reporte rotatório, visão com campo. Força Aérea 2733, 60 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantenha o nível 090, chame Aracaju, 120.3. Delta 207, bom dia, chegada a Bonfim, desça nível 050. Luiz, que chama agora a torre em 118, decimal 95. Progresso na final no 7, encurtando a presente, parte lá 3 milhas. Luiz, que livre pouso na 1-7, ventuno 2-0 graus, cono 0 nós, altímetro no 0-2-0. Prossiga para Salvador. Os 25 autorizado o backtrack, a parte livrando parte 4. Gente grato. Gente, obrigado. Só confirmando os pássaros sobre a pista e na curta final da 17. Qual o tipo das aves, é urubu? Preencher aqui então, reporte de avistamento. Urubu, final da 17, qual altitude? 4207, desça para 2000 pés, ajuste 1020, reporte localizador, pista 10. Autorizado até o localizador da pista 10, descendo 2000, 4207. A 207 foi um tráfego 1 hora, meia dúzia de milhas, um tipo Chimango, entre 500 e 1000 pés, rumo este. Chat, nós estamos com ele no TCAS, poderíamos voar Duna, afastaria um pouquinho mais dele. Só precisar a Duna, o 4207. Duna. em Salvador, 3.5, 5.95, agora em direção na alta. 5.5.95, ingresso de decolagem, 120 graus, 129. Ingresso de decolagem, 5.5.95. Salvador, eu vou no 923.0/10. Decente, mas é quanto espera? Azul 4207 estabilizado, localizador? Agora. Azul 4207, semitorre, 118.95. 18.95. Guardião 04, tá visual com campo? Afirmativo. Guardião 04, semitorre, 118.95. 118.95, guardião 04. Controle provador da 3296, informação Kappa. São 3896, acione identificação, autorizada a chegada à mar e desço para nível de voo 050, que é negado no 020. 050-020, ajuste 3395. Trip 5595 após decolagem na Coral, Salvador. Boa tarde, bom dia. Trip 5595, mude transponder para 0463. 0463, muito bem. Pode voar direto Coral, senhorita?